Druso está fazendo uma intervenção magnética naquele irmão cujo perispírito estava inchado. A cabeça parecia uma bola de futebol. Tinha sido trazido à Mansão Paz, cidadela das alas do Cristo de Deus, dos batalhadores do Cristo de Deus, no astral inferior. Estava como que dementado esse pobre irmão. Morrera. E, por problemas que saberemos daqui a pouco, ele situou-se, atraído como limalha de ferro por um imã, para aquelas regiões do astral inferior, onde, graças a Deus, havia essa cidadela, entre muitas outras, estabelecidas pelo Cristo de Deus, seus comandados, para socorrer esses irmãos que geralmente desencarnam, mesmo pensando que têm crença religiosa, mas que são ignorantes do que seja a vida espiritual e agem na terra como se fosse uma luta de foice no escuro, né? Esquecidos de que o que fizermos, pagaremos. Nós é que construímos o nosso inferno. Então, eles queriam saber quem era aquele irmão que tinha sido recolhido, levado às enfermarias da Mansão Paz. E Druso, mentor da casa há 50 anos, curioso é que também tinha sido recolhido o Druso, vocês vão ver lá na frente, naquelas áreas ali do umbral. Mas ele evoluíra no trabalho, a humildade revela os valores eternos do ser humano. Deus não quer a desgraça da gente, não. Por isso é que o padre Antônio Vieira diz: já vistes por acaso um humilde cair? Maria Bevê, os que têm humildade de coração perante Deus e seus irmãos não caem. E a legião da boa vontade é um compromisso, como dizia o irmão Zarur, que não cessa nem com a morte. Bom, mas vamos lá. Página 42. Druso está dando aquele passe magnético. Mas por que ele interrompesse a operação detendo-o naquele estado? Hilário indagou aflito. Deverá permanecer então assim à beira da vigília esse pobre irmão, sem reapossar-se de si mesmo? O que Druso lhe respondeu: não lhe convém o imediato retorno à realidade. Poderia sofrer deplorável crise de loucura com graves consequências, esclareceu o mentor amigo e prosseguiu: conversará conosco assim, qual se vê, com a mente enovelada, a ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial sem qualquer distorção. A palavra do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Depois de nova intervenção do mentor espiritual sobre a glote, o infeliz descerrou as pálpebras e, mostrando os olhos esgazeados, começou a bramir: socorro, socorro, sou culpado, culpado, não posso mais, perdão, perdão, meu Deus. Dirigindo-se a Druso e tomando-o de certo por magistrado, exclamou: senhor juiz, até que enfim posso falar, deixe-me falar. O dirigente da Mansão Paz, afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo: diga, Diga, meu irmão, o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos, que transformam a própria fraqueza em energia inesperada. E começou a falar compungidamente. Sou Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma, mas sem consumi-la. É o remorso, bem sei. Se eu soubesse antes, não teria cometido a falta. Entretanto, eu não pude resistir à ambição. Ambição maldita. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus dois irmãos mais novos, Clarindo e Lionel. Eu trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava os meus planos. Notei então que os manos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Uma crise de soluços embargou-lhe a voz. Mas Druso, amparando magneticamente, insistiu. Continue, meu irmão. Admiti, continuou enfermo com acento mais firme, que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco para inspecionar grande lago de nosso sítio. Antes, porém, deles a beber um licor entorpecente, calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro. E quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhe os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação. Em conhecido trecho, onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade! Calamidade inesquecível. Não quero ouvir, mas ainda agora eu lhes escuto os brados arrepiantes de horror, implorando socorro. Mas, de nervos doentes, a breves minutos encontraram a morte. Encontraram a morte. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, nadei de consciência pesada, mas firme em meus alocados propósitos, abordando a praia. e clamando por auxílio. Cinicamente, com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. E foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luiz, o meu filho único. Fui um homem rico e tido por honesto, O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo pela sagacidade e pela inteligência. Claro que inteligência mal conduzida, né? Olha o resultado aqui. Ele é tido como honesto pelos homens, mas a justiça de Deus, ó, pegou direitinho em suas malhas. Como dizia o irmão Zarur, somos réus e juízes de nós mesmos, ou de nós mesmas, no caso dos espíritos que reencarnam como mulheres. Mas prosseguindo, no relato do Antônio Olímpio, de quando em quando recordava meu crime. Nuvem constante, assombrear-me a consciência. Mas, em companhia de Alzira, a esposa inesquecível, procurava distrações e passeios que me tomassem a atenção. Entretanto, apesar de todo o esforço, nunca pude ser feliz. Ninguém pode ser feliz fazendo mal. Não pode mesmo, abandonando os entes queridos, difamando, traindo, largando a missão, a tarefa que traz do mundo espiritual. Ninguém pode ser feliz fazendo quem quer que seja infeliz. A lei de Deus não permite. Quem engana será enganado, ou será enganado. Quem trai será traído, ou será traída. E assim por diante. Quem abandona será abandonado, ou abandonada. Perde a proteção divina e cai nas mãos dos piores obsessores. Encarnados, quer dizer, no corpo físico, ou desencarnados, invisíveis, que geralmente movem os obsessores encarnados na carne, né? Mas prossegue aqui o Antônio Olímpio, a sua confissão. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. E da febre que a devorou por muitas semanas, passou à loucura, com a qual se afogou no lago numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha, minha, só minha. O infeliz entregou-se à larga pausa de repouso, diante de nossa expectativa, continuando logo após. Ai de mim, porém, porque tão logo cerrei os olhos da carne diante do sepulcro, de nada me valeram as preces pagas, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente, transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e me flagelaram sem compaixão. Até que, talvez cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, horripilante caverna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Ah, meu Deus! Em meu pensamento, vejo apenas o barco naquele crepúsculo sinistro, ouvindo pela força do remorso os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim! Estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Ele nem sabia que tinha morrido. Isso é o resultado da ignorância espiritual. Por isso é que nós escrevemos a respeito do grande equívoco da humanidade. Página 195, Diretrizes Espiritualistas da LBV Mundial, volume 1. O grande equívoco da humanidade é viver como se após a morte nada houvesse. Por isso é que não adianta suicidar-se para fugir dos problemas que vão... Qualquer que fizer isso vai encontrá-los pior. De forma pior no mundo espiritual. Revelam os mentores espirituais que um dos maiores dramas na pátria da verdade é a chegada de multidões livres das algemas da carne, mas completamente ignorantes do que seja o mundo invisível. É uma terrível falha das religiões na atualidade. Escreveu Laurinda de Melo na psicografia de Francisco Cândido Xavier que, abrir aspas, a morte do corpo, para quem não se preparou conscientemente, é sempre um golpe muito grande para o espírito. Fechar aspas. Eis que, dizemos nós agora, que o grande segredo da vida é amando a vida. Não adianta suicidar-se. É saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Por isso, com insistência, Zarur alertava que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Goethe costumava dizer que os que não acreditam em outra vida já estão mortos mesmo nesta. Ninguém morre, torna-se apenas invisível aos nossos olhos materiais. Foi o que entendeu Fernando Pessoa ao escrever em Cancioneiro: a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Mas muita gente não entende e pergunta: como Jesus redimiu os homens se tudo continua como dantes? Nós respondemos: é que ignoram a lei universal da reencarnação. Se não, saberiam que na medida em que vão evoluindo no aprendizado dos ensinamentos redentores do Cristo planetário, os espíritos geralmente não voltam mais à carne, à forma física terrestre, permanecendo em atividade fraterna no céu da terra ou passando a outros mundos mais adiantados. Assim, vão dando oportunidade a novas levas de espíritos mais atrasados para que reencarnem e espiritualmente progridam, vivendo neste planeta Terra. Meus amigos e meus irmãos, a nossa Terra, a nossa querida Terra, que nos dá oportunidade de evoluir, é tão somente curso primário. Há outros planetas mais evoluídos e todos iremos para lá, né? Mas, terminando aqui no relato de André Luiz, acabamos de ouvir a confissão do Antônio Olímpio, e André Luiz vai falar. Falta só um pouquinho para terminar o capítulo 3, intervenção na memória. Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, arrojou-se o doente a enorme apatia. Pois ande assim como que não quer nada, não dando atenção mais a coisa alguma. Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada e em seguida falou-nos pensativo. Meus irmãos, já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial que encetaremos para socorrer esse pobre irmão. Tornaremos ao caso em momento oportuno. E acrescentou cismativo, depois de longa pausa: e Jesus, nosso divino mestre, nos ampare. Não nos foi possível, contudo, aditar observações, porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar. Nós o acompanhamos ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção.